ao Director's Cut, o programa do Cinema para Isto na Rádio Zero. O meu nome é Tiago Alves e comigo hoje está António Mendes. Olá a todos. E Pedro Figueirinha. Convidado especial desta semana mais uma vez, repetente já. Já estás nesta zona. Exatamente, exatamente. Hoje temos aqui reunido o verdadeiro esquadrão classe A. Medo. Então? Pois, exatamente. Eram quatro. Sim, falta um maluco. Não, falta um indivíduo de raça negra, mas pronto. Sim. Já começou a descambar. Hoje temos um programa recheado. Temos notícias, temos filmes, temos as estreias da semana e temos um DVD para oferecer. Portanto, fiquem até ao fim porque vai valer a pena. Vamos começar com algumas notícias. Hollywood não perdeu tempo nenhum e já vai fazer um filme sobre a vida de Steve Jobs. Aaron Sorkin, da rede social, vai escrever. O que é que vocês acham disto? Pá, o que é que queres que eu te diga? Eu tudo o que o Aaron Sorkin faz, eu acho que é brutal, portanto. A única notícia que eu li sobre isso foi o facto de desse grande ícone, dessa trilogia de filmes, de telefilmes, que é aquele rapaz que entrou no serviço de urgência e é o que está escalado para fazer Steve Jobs, que se fala. Estou a falar do bibliotecário, da personagem principal do bibliotecário. Não me lembro do nome dele. Que é o ator principal do Falling Skies, não é esse que se fala para fazer Steve Jobs, exatamente. Yeah. Também não parece que haja alguém mais parecido com Steve Jobs neste momento assim, no panorama. Não sei se ele fosse um desconhecido ou assim. Eu já vi que a notícia de que o teaser já vazou, como dizem os nossos irmãos do outro lado do oceano, mas exatamente. Mas eu só marquei a notícia para ler mais tarde, portanto ainda não posso falar do teaser, mas aparentemente já está na net. Não sei se traz algum hint de ser uma prequela do Alien, porque há ainda quem diga que não é, há quem diga que é, há quem diga que já viu um rapaz vestido de Alien no set, há quem diga que já viu lá cabeças espalhadas e assim. Sim, mas aparentemente só nos últimos 5 minutos é que vai haver ligação direta com o início do Alien. O resto vai ser sobre a outra raça, dos Space Jockeys. Xenomorphs. Sim. Xenomorphs. Sim, e aparece lá no Mirapache e não sei quantos mais. Ah, ela fez Lisbeth Salander. O que é que tu queres? Toda a gente que faz Lisbeth Salander tem o futuro garantido. Já. Por acaso, olha, esse aí... Eu não percebo porque é que as pessoas dizem tão mal do Sherlock Holmes. Eu achei piada do Sherlock Holmes. Não foi nada de especial. É engraçado, mas... eu já tive esta conversa em privado com o António. Eu achei, quando fui ver Sherlock Holmes, estava a ver um episódio do House. E então foi um bocado o meu embirranço com aquilo. Achei que aquilo era um episódio do House e tudo o que eu estava a ver ali, já tinha visto na televisão, foi pelo Hugh Laurie muito melhor. Sim, está bem, mas é que o único problema é que o episódio do House é baseado no Sherlock Holmes. No! Sim, mas aquelas deduções de câmara lenta, eu achei aquilo um bocado de videojogo demais para um filme. Mas percebe-se o porquê de incluírem aquilo na personagem. Mas pronto, eu achei que foi um 6 um bocadinho longe de um 7, de 0 a 10. Não, não fiquei muito surpreendido com o primeiro filme. Epá, não, eu dei 7. Eu tive bastante divertido durante todo o tempo que eu estive a ver o filme. Mas também tiveste entretido quando foi os Três Mosqueteiros e qualquer filme do Paul W.S. Anderson que não comece por M e acabe em combate, não é grande coisa. Exatamente, mas por amor de Deus, como é que não te podes divertir com a ideia de dois dirigíveis do teu... Eu não vi o filme, eu boicotei filmes do Paul W.S. Anderson, assim como filmes do JJ, do J.J. Abrams, porque não os suporto nenhum nem outro. Hater. Faz filmes bons, pá. Quem? O J.J. faz filmes bons. Não, o J.J. dá ideias e diz para os outros desenrascarem a fazer os filmes. Vais-me dizer que o novo Star Trek não foi decente. Vais-me dizer que o Super 8 não foi decente. Não vi o Super 8 por ser do JJ, como é óbvio. Mas já ouvi muita gente dizer que é a decepção do ano e que... Exatamente. É uma das decepções do ano. Se tu disseres isso do Cloverfield, eu concordo contigo. E mesmo assim é um filme que eu gostei. Pronto, eu fui ver o Cloverfield ao cinema e quando acabou tinha atrás de mim duas pessoas que ficaram muito tristes do... Então, é assim que acaba. ah, está bem, vamos embora. Eu, pronto, não gostei nada do Cloverfield. Está bem, ok, mas repara que, por exemplo, também o MI3 não é o mais fraquinho do MI, de todos os Missões Impossíveis. É o único que eu não vi. Porque o A2 é o mais fraquinho de todos, mas mesmo assim não era assim nada de muito especial. E quero dizer, isso também era porque ele estava no início. E o novo? O que é que vocês acham do novo Missão Impossível? Epá, sim, eu vou ver. Eu não vou ver porque não vi o terceiro, e a menos que eu tive aí o passe, que eles de vez em quando passam, a publicidade é sempre igual, é sempre aquela cena em que atiram um rocket contra um carro e o Tom Cruise salta de lado. Eu sim. Também não me pareça que o veja. Mas isso é daqueles típicos filmes que deve agora passar no Natal, pode ser que tenha sorte. Ele está sempre a passar o MI3 na televisão. Eu estou farto de ver o MI3 na televisão. Como é que tu não viste? Sim, tu mas não. Ainda não está naquele nível de repetição como a Múmia, que passa fim de semana sim, fim de semana não. Ou okay. Aquele filme da Hilary Duff em que ela trabalha para uma agência qualquer. Esse filme está sempre a passar na SIC. Ah, pronto. Eu a SIC não acompanho muito. Eu sou TVI fanboy. E então tenho-me restringido só ao que passa na TVI. E eles têm uma programação um bocado escrita. Eu já falei nisso no site. Houve uma altura que o responsável pelos filmes deve ter comprado um catálogo inteiro daqueles de desconto, e então a cada sexta-feira à noite tínhamos um filme de monstros daqueles com qualidade muito má. Inclusive eles passaram várias vezes um filme chamado Swamp Devil, também apelidado do filme do monstro do Caldo Verde, porque é disso que parece filmes desfeitos. Inclusive já falaste dele. Exatamente, já escrevi sobre ele. E nos últimos tempos lembro deles terem repetido o Pathfinder com o Carlo Urbano, que também só faz papéis desse tipo. Eles repetiram o Pathfinder, se não estou em erro, duas vezes no mesmo mês, as duas vezes ao sábado à noite. Depois da gala. Pathfinder é o dos Vikings, não é? Exatamente, sim, depois sim. Da gala da Casa dos Segredos. E pronto, eu não percebo muito bem os critérios da TV a passar filmes, não sei se alguém manda para lá um mail a pedir, ah, eu gostei muito do Pathfinder, epá, mas não apanhei todo, não podem passar outra vez. Ah, tá bem, vamos fazer a vontade deste gajo. Afinal de contas só passaram dois fins de semana da última vez que o passámos. Eu acho que está em modo aleatório. Aleatório, em random. também. Shuffle. Vamos ter uma adaptação do Akira, que vai ser uma tragédia, na minha opinião. Eu já vi o Akira há muito tempo e eu lembro que na altura não percebi grande coisa do que é que estava a passar. Claro que hoje em dia, se eu fosse ver, já era capaz de ter percebido mais, mas eu vi aquilo quando era miúdo e então faz sentido não ter percebido grande coisa. Eu não vi o Akira. Eu tenho um em casa, eu sei, não me matem, eu ainda não vi o Akira, portanto, eu não posso dizer absolutamente nada acerca de um filme. Portanto, nem de um, nem do outro. Mas o Yuji já devia ter aprendido a lição que adaptar animes é sempre uma tragédia. O Dragon Ball Evolution foi prova disso. E eu não queria ver isso repetir-se. Mas aquilo foi um projeto que até pelos trailers dava para ver que ele nunca ia ser bom. Eu vi o filme, aquilo deixou a porta aberta para uma sequela, mas aquilo nunca na vida... Quando um filme do Dragon Ball não é lançado para o cinema em Portugal, que é um país... Que tem que ter o Dragon Ball sempre a passar na SIC Radical, se não chovem mails para a SIC, porque o pessoal já está com saudades de ver aquilo. Quando um filme do Dragon Ball nem sequer estreia em Portugal e vai direto para DVD, qualquer coisa de errado se passa. Houve alguns papéis que foram bem entregues a alguns atores. A Bulma estava porreira, o look deram à Bulma estava porreiro. O Satã, pronto, um gajo verde tinha que ser adotado de qualquer forma para um cenário mais credível, mas também estava minimamente bem feito. Mas agora aquele macaco gigante, aquilo não... O que é que foi aquilo? Aqueles efeitos especiais eram maus. Eu já vi filmes diretos para DVD com melhores efeitos especiais que aquilo. Aquilo foi mauzinho. O Terra Nova tem melhores efeitos que aquilo. Terra Nova, por acaso, o melhor episódio de Terra Nova até agora foi o único em que não apareceram efeitos especiais nenhuns. Que foi o da semana passada, exatamente. Que os únicos efeitos especiais foram os do bicharoco do inseto. E pronto, já estamos a divagar muito. Eu só vos digo uma coisa. Maus efeitos especiais foi um filme que eu vi em Veneza, que é o The White Sorcerer and... Não, é The Sorcerer and the White Snake. E é um filme do Jet Li. O Jet Li estava na sala e não sei quantos mais, alguma coisa. Ah pá, meu Deus. Aquilo é tão mau. Mas aquilo é tão divertido. Aquilo é alegre em estar a fazer a coisa e aquilo é divertido. Mas os efeitos especiais são uma porcaria, meu Deus. E depois, assim, tipo, copiam diretamente uma cena de 2012. Ah pá, meu Deus, aquilo é uma porcaria. Já alguém viu alguma coisa sobre o novo filme da Pixar? Filme live action da Pixar, o primeiro deles, o John Carter of Mars. Aliás, vamos chamar só John Carter. Não, ainda não. Parece estar porreiro. É bom que a Pixar comece a fazer coisas diferentes do que só... Pá, Andrew Stanton, o do Andrew Stanton é bom. E também, eu de repente estava a pensar que tu ias a falar no Brave. também vai sair. Sim, e que toda a gente começou a dizer: ah, isto aqui não é filme da Pixar, não sei quantos mais, o Carros 2 começou e agora eles não se vão endireitar. Mas por cargas d'água? Não sei. O Brave até parece fixe, mas para o primeiro trailer... O Carros 2 foi um projeto um bocado esquisito, porque o primeiro Carros não foi nada especial e eles foram pegar exatamente num filme que não foi nada especial para fazerem logo uma sequela. E depois, aquilo da Pixar, pronto, quem não realiza num filme produz nesse. A seguir trocam e o produtor passa a ser o realizador. Costuma sempre trocar o Lasseter com o Stanton. Nos filmes em que o Stanton realiza, o Lasseter é produtor. Aquilo vai dar cagaço tudo ao mesmo, porque eles acabam os dois por fazer a mesma coisa. Sim, também, ok. Mas isso aí também é a estratégia que a Disney utilizava quando foi o tempo dos nove velhotes, em que tinhas basicamente um tipo que realizava um, depois o outro tipo realizava outro, depois o outro tipo realizava outro, e no fundo era sempre a mesma gente. E isso foi a altura em que saiu o Livro da Selva, A Espada da Lei, etc e tal. E quer dizer, eles basicamente estão a adaptar a mesma coisa. E o John Lasseter gosta de carrinhos, portanto pensou, por que não? Eu não achei que fosse assim nada de muito interessante também, mas também não acho que seja coisa suficiente para valer um 38% no Rotten Tomatoes. Exatamente. Eu acho que de todas as propriedades da Pixar, o Carros é provavelmente a pior. Sim. E realmente não percebi porque é que fizeram a sequela para isto. Apesar de já terem sequela, pronto, as sequelas de Toy Story, a segunda foi lançada diretamente para DVD, mas teve bastante sucesso. E o 3 foi o que se sabe, pronto. Comentando também vai sair o Monstros e Companhia 2, que não sei qual é que é o título, não sei se é esse ou não. Não, Monsters University. Monster. Exatamente, sim. Pronto. Sim. Agora das restantes, provavelmente... Que ideia tão estranha. Parece isso a ideia de uma sequela para aquilo. Sim, na universidade... Como é que vais estar a fazer um filme sobre a universidade sem ter piadas de sexo? Quem é que diz que não vai haver? Vão ser a subtis. Eles vão esconder objetos fálicos no meio dos filmes. Sim. Como aqueles pastores que gostam de analisar os filmes da Disney frame por frame, que eles, sim, descobrem que o Simba, quando se deita, lança uma nuvem de pó que se letra sexo. Aparece sexo em quase. Exatamente. Toda a área. Sim. Que uma das torres do palácio da Pequena Sereia. Sereia. Sim. Sim. Mas isso é na cover para DVD. Não, é que isto é assim, tu tens de ter a noção que estamos a falar da Pixar, que é uma coisa que está por debaixo da pata da Walt Disney. Não estás a falar nos Animaniacs, que é o Spielberg. Exatamente. Que faz. Ou que no Freakazoid também. Quer dizer, não estou a ver assim a coisa. Eu ainda quero ver o que é que vai sair de lá, mas mesmo assim eu estou assim tipo com um bocadinho de medo sobre o que é que vai sair dali. Tuas expectativas para o novo 007? Skyfall. Ah, sim, Sam Mendes. Então, o que é que achas? Epá. Primeiro realizador decente que se fala, de renome, a realizar um 007 antes de ter nome. E tem o meu apelido. Que bom. Pronto, é teu primo em quarto ou quinto grau. Sim, ele tem ascendentes na Madeira, portanto. Não, por acaso, um dos meus filmes favoritos é o American Beauty, o Revolutionary Road também é bom. A todos eles, os que ele fez, eu até acho que o piorzinho de todos tenha sido Away From Home, ou lá como é que aquilo se chama, aquele em que aparecia Maya Rudolph e o outro daquele alto muito desengonçado, feio de óculos. Não. sim, claro que, que toda a gente aqui é alta. Não se pode dizer que eu pareça desengonçado porque eu sou agrudito, mas no fundo, se eu fosse um bocadinho mais magrito também pareceria desengonçado. Não vale a pena estás a falar nisso, que eu vi-te na quinta-feira passada e estavas a fazer exercício rua acima, rua abaixo. É ou não é verdade? Não, eu tinha acabado de ir ver o Arthur Christmas. Coisa para falarmos mais adiante. E equivaleu a fazer exercício. A gente fala disso depois, pronto. Sim. Uau, esta há quem conversa... diga que rir gasta não sei quantas calorias, portanto. Sim. Já vamos ver se equivaleu a exercício ou não. Tudo se liga a tudo. Uma boa notícia em relação a este 07 é que vamos ter o Q de volta. Já eu trocava o Q pela Money Penny. Epá, não sei. Porque não os dois? Não, eu não sei, eu não percebo bem o que é que eles estão. Porque é que eles estão a dificultar a introdução das personagens nesta nova série. A Money Penny é conhecida por fazer sempre aquelas piadas sexuais e há sempre ali aquela tensão inerente. É, a melhor piada da. A melhor piada. Ah, não é da Money Penny, era da M, portanto já estou a confundir. Mas não sei, o Q, um Q jovem não. Não estou muito bem a ver como é que eles vão fazer aquilo. Pá, da outra vez. O Q era sempre engraçado e trocava sempre piadas com ele. Ben Whisham não o conheço de muitos sítios. Acho que ele faz uma série chamada Sherlock. Epá, Ben Whisham, eu já ouvi falar nesse tipo, mas eu não estou a ver quem é que é. De qualquer das maneiras, eu sinceramente... Um inglês random, pronto. A partir do momento em que eles puseram o John Cleese a fazer de novo Q, eu pensei, pá, vocês estão a falar a sério? Mas John Cleese foi... Sim, é capaz de ser o meu Q favorito. Sim, também, ok, mas quer dizer, aquilo começava a aproximar-se da autoparódia. Estava a aparecer assim, tipo, o 007 com o Austin Powers ali no meio, mesmo. Mas isso foi o Day Another Day. Sim, está bem. O carro invisível. O carro só dá voltas no ar e eu disparar do filme de Michael Bay, não é? E fugir de icebergs. Sim. O Q, ele sempre teve aquele papel de... Ah, deixa lá de ser criança, comporta-te como uma criança. Isto aqui são gadgets a sério, não são brinquedos para tu brincares. E o John Cleese, ele é um bocado onado na parte em que aparece. Eu estou a ver aqui uma coisa... Uma stealth pun a aparecer. Não podes portar-te como uma criança. Qual é que é a pessoa que eles escolhem para fazer? Um tipo novo. Mas pronto, isso vai de encontrar ao reboot do franchise, apesar de terem mantido a M. Sim. Eu já não percebo reboot nada disso. A sério, eu já não percebo timeline daquilo tudo. Eu tenho uma ideia que é, existem vários tipos que o nome de código é James Bond. E têm todos a mesma personalidade. Eles fazem-nos em fábricas. Não, o Daniel Craig é durão. Os outros, o Daniel Craig é durão. O Sean Connery é sedutor. O Roger Moore é charmoso. Cada um deles não tem vibe. Diz um adjetivo para o Timothy Dalton. Sóbrio. Fantástico. Não me perguntes para o Jorge Lazenby, porque o filme dele já o vi há muito tempo. Mas posso dizer competente. Como viste há muito tempo? Não só é um dos melhores filmes de 2017, como é passado em Portugal. Pois é o único em que ele se casa também. Sim. Ah, e também é o único em que aparecem tipos a tentar falar mal português. Que é na parte em que eles pedem indicações ou alguma coisa desse tipo. E não só, um tipo que se chama Manuel e que é supostamente português, ele tenta falar português, mas aquilo é uma coisa tão estranha. Vocês estavam à espera que o que soa mais, a romeno do que a português. Podia ser mirandês, não precisa estar a insultar ninguém. Sim, o mirandês no Estoril. Isso já não sei. Não sei onde é que decorre a ação. O novo Cavaleiro das Trevas, o Dark Knight Rises, afinal vai-se passar 8 anos depois do último filme, afinal. Sim, isso parece-me óbvio. Porquê? Pá, porque o Dark Knight no fim tem de ir undercover, estás a perceber? 8 anos? Sim! Então, ouve lá, tu alguma vez leste o Regresso do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller? Ok, é basicamente ele vai adaptar a ideia da história. Ah, mas é uma coisa completamente diferente. Sim, está bem. Tem o Bane, tem Bane e não sei quantos mais, mas basicamente vai acabar por ser outra vez a mesma coisa. Vai ser, até mesmo pelo trailer, vai ser o Bruce Wayne que vai-se aperceber que o facto de ele estar undercover não quer dizer que isso seja de facto bom para Gotham e não sei quantos mais, e ele vai ter de sair da reforma e voltar outra vez a ser o Batman. Mas é uma coisa um bocadinho diferente. No Dark Knight Returns era uma questão do próprio governo dos Estados Unidos da América estar a começar a ficar corrompido e o Super-Homem era como se dá a usar como uma arma de arremesso, ser um tool do governo, que é uma coisa diferente, que é uma ameaça que surge outra vez e o homem lá tem que ir combater o crime novo. Sim, está, né? Bem, ok, mas já repara, por exemplo, o que é que acontece na primeira, no trailer, no teaser trailer, em que aparece o Gary Oldman a balbuciar inglês, a dizer: por favor, tens de voltar. Ele tem de voltar. O homem nunca assume que sabe que ele é o Batman. Sim. O Batman tem de voltar e não sei quantos mais, e agora este mal e não sei quantos mais, e depois viram para cima e vê-se a cidade toda a cair, a formar um morcego e não sei quantos mais. A formar um morcego? A formar. Ah, a formar. Sim, formar a cidade um a formar. A formar um morcego era complicado. Meu tipo dos que isso fazia isso, pá. Eu fui das poucas pessoas que preferiu o Batman Begins ao Dark Knight, portanto eu não estou particularmente excitado. Não estou particularmente excitado com o próximo. Eu já vi, eu fui ver o Dark Knight ao cinema e não achei que fosse merecedor todo o lindo que se fez. Principalmente por causa da morte do Heath Ledger, mas isso são outras histórias. Eu achei que o Dark Knight tinha alguns problemas de ritmo. Aquilo era uma grande set piece de ação e depois era 20 minutos de algo que não construíam muito bem a próxima cena de ação a seguir. Não havia build-up suficiente. Eu concordo ao contrário. Totalmente ao contrário. Não concordo. Discordo. Que o Batman Begins foi mais equilibrado e que a história ligou melhor todas as pontas e foi um filme mais sóbrio. Tu adoras dizer isto, diz outra vez. Sim, sóbrio. Um filme mais Timothy Dalton. Também. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo. A seguir vamos ter um confronto entre fãs de Alien e fãs de Aliens. Fiquem por aí. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and goods, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estamos de volta. Vamos agora ter um pequeno duelo de titãs entre fãs de Alien e de Aliens. Do lado de Alien temos António Mendes e do lado de Alien estou eu e o Pedro Figueirinha. 2 contra 1, já perdeste. Medo. Vamos já ver. Nós fazemos 2 de ti, literalmente. Ora, começa lá a defender o Alien, já que foi o primeiro da série. Ok, então isto é assim. Eu concordo, eu à primeira vez que estava a ver o Alien, eu não estava a achar assim grande coisa. Aquele ritmo era demasiado lento. Eles todos a verem as coisas e não sei quantos mais eles recebem. Com os efeitos especiais altamente datados. Sim, sim, exatamente. Os tipos a terem supercomputadores a funcionarem em MS-DOS e não sei o quê. Mas a certa altura tu começas a ver o sinal a chegar e eles discutem sobre coisas assim, tipo, tá bem, ok, desenvolve um bocadinho. A partir do momento que eles começam a entrar na nave, aquilo de repente começa a se sentir assim ligeiramente desconfortável. E o Ridley Scott, eu digo-te, este é o meu filme preferido, Ridley Scott, de todos, e aquilo vai começando lentamente a meter-se por debaixo da tua pele, literalmente. Isto aqui não é, não tem uma pun. Aquilo começa a ligeiramente entrar por debaixo da pele e assim, tipo, epá, isto é muito creepy. E a certa altura, de repente, sai aquela coisa da barriga de John Hurt, uma meia da barriga de John Hurt. E quero dizer, a partir daí eu estava assim, tipo, uau, uau, oh my god, eu gostei imenso daquilo. Eu, na parte do fim, está ela a tentar correr para o salva-vidas, só que depois ela tem de voltar para trás e tem de desligar, tem de tentar desligar o sistema de autodestruição da nave. E pá, meu Deus, aquilo é uma cena tão tensa, e ela tenta chegar para trás, tenta evitar aquilo tudo, e no último segundo ela falha, e eu sei tipo, porra, como é que eu hei de conseguir? Ganda áudio Spike, pá. Desculpa, eu bati com o dente no microfone, só para tu dizer. Sim, há lascas e há sangue a escorrer. Neste momento. Sim. Literalmente como no Alien. E quer dizer, pá, eu também adoro Aliens, não digo o contrário, mas eu sinceramente digo-te, eu senti que tinha sido, tinha-me dado uma coisa melhor no Aliens do que no Aliens. Tu viste o Alien há pouco tempo? Há relativamente pouco tempo, se reviste o Alien. Eu revi o Alien há uns 2 meses. Pronto. Eu revi o Alien no verão passado e houve uma parte que eu não percebi. Quando ela já está no salva-vidas, há lá uma parte em que ela olha para a parede e está lá o Alien. O Alien está a fazer o quê? Está a dormir? Estava a ter uma cesta antes de ir chatear? É que, pronto, o Alien realmente está bem filmado, porque por causa das, não dá para ver as limitações do fato e etc. Mas há lá partes, dá perfeitamente para ver que aquilo é um indivíduo extremamente alto e magro dentro de um fato. Que é as partes em que ele está aí à frente dela. Mas pronto, são limitações do tempo e etc. Mas eu essa parte eu juro que não percebi. Ela olha para a parede, está lá o Alien a quê? A dormir a cesta, à espera que ela se levante para chatear. Não, está à espera que ela adormeça, que é para poder... O Alien espera que ela adormeça. Eles são pacientes, parecendo que não. Eles são uma espécie de pacientes. Pá, lá, quanto tempo é que o tipo não teve a olhar para cima com o Alien para trás dele? Aquele tipo que vai à procura do gato no hangar e de repente começa a cair água em cima dele. Ele olha para cima e não sei quantos mais e está o Alien atrás dele. E ele está à espera. Pronto, eu prefiro o Aliens. Eu sou mais fã da ação do que do suspense e do terror. Acho que o Aliens é provavelmente dos melhores filmes de ficção científica e a ação jamais feitos. Há quem diga que é o melhor filme do James Cameron equiparado com o T2. Eu, por acaso, prefiro o Aliens, pronto. Eu há dias que prefiro um, há dias que prefiro outro. Ele teve extrema atenção ao detalhe. Há aquela história que se conta muitas vezes do Akira Kurosawa, que é, ele tinha tamanha atenção ao detalhe que os armários que havia nos filmes dele, eles estavam cheios de louça e de faqueiros de prata, mas os armários nunca eram abertos. Sim. Aquilo era para ser mais realista. E o Cameron, o que ele fez foi pegar nos atores todos, nos Marines, e passou-os pela recruta para criarem laços entre eles. Então naquela primeira cena em que eles acordam e se cumprimentam todos e mandam iguais uns com os outros, aquilo é mesmo, nota-se que há ali mesmo um espírito de camaradagem fruto da recruta que por eles passaram. Tirando isto, pronto, eu realmente acho que é um filme muito bom, acho que é muito bem equilibrado, tem tudo, tem parte de suspense e terror para quem gostou disso no primeiro Alien. Tem um build-up espetacular na cena do elevador. Também, exatamente. Sim, sim, sim, sim. Não, eu sobretudo, no Aliens, a cena que eu adoro mesmo é a cena em que ela vai buscar a amiga lá abaixo e de repente aparece a rainha alien à frente dela. E a rainha alien sabe o que é que a Sigourney Weaver veio fazer lá abaixo, que é destruir-lhe os ovos. E a Sigourney Weaver sabe que a rainha alien vai matá-la da pior maneira possível, mas que ela tem de destruir os ovos. E aquilo é uma cena tão tensa. Pá, meu Deus. Eu sinceramente digo, eu adoro cenas de suspense, mas mesmo de suspense que me agarrem ao ecrã. E a própria cena da morte do Bishop também. Sim. Aparece vindo do nada aquela cauda. Sim. Também é muito boa. E depois aparece uma das melhores quotes de sempre do cinema. Pois é, exatamente. Sim. Get away from her, you bitch! Se bem que a minha preferida é Game Over, Man, Game Over. Sim, essa é de facto a melhor. Game Over, Man! Game Over! É o Aliens a seguir ao Alien, seguiu-se o Alien ao cubo, que é aquele 3 é ao cubo. Sim. O Director's Cut é melhor que a versão regular, mas é a par do 4 são muito mais fracos que o primeiro e que o segundo. Sim. Mas Tiago, fala-nos da tua preferência do segundo. Porque é que estás do meu lado nesta questão? Porque eu gosto mais da ação. Gosto mais da ação do que suspense. Gostas de explosões? Não gosto tanto de explosões, mas gosto de um bocado de emoção na coisa. E o primeiro, claro. O primeiro é um bom filme. É um bom filme, é mais um filme de terror. E como isso faz um bom trabalho, mas eu gosto mesmo de ver como já tinha dito, aquela cena de build-up no elevador e depois a cena da ação toda é fantástico. Então, espero que o Avatar tivesse mais ou menos desses e foi uma pena não haver isso. Pá, ouve lá, quem é que se pode assustar com um gato azul? Tá bem, mas eles podiam se preparar melhor. de haver um é no 2, é no 2. Isso vem no 2. É para meus Deus. Fica a ser para amanhã, né? Vem no 2. Sim. Eu tenho fé no Cameron. Isso vem no 2. No 2, aparentemente, vai ser passado debaixo de água ou algo do género. Acabaste de saber que o Figueirinha professa o camaronismo? Nem tanto. Se eu professasse o camaronismo, eu estaria já a contar os dias para ver o Titanic 3D. Mas não faço questão de ir ver. Todos os filmes que podias ir ver, o 3D Titanic é o último que eu passaria para a cabeça a reeditar. Mas é o Cameron, pronto. Enfim. Filme 3D para ver só eu, na minha opinião, só compensa ver os de animação. O resto é uma experiência. Sim, exatamente. E agora sim, exatamente. Agora vais ver o Rei Leão. Exatamente, 3D, exatamente. Que em que já. É que o Mufasa não morre desta vez. Não é que, segundo a crítica desta vez, a 3D basicamente parece que os bonecos são cortados em cartolina e estão à tua frente. Pronto, eu gostei muito do 3D do Tintin. Eu estou confiante que o 3D do Rei Leão vai ser bom. Vou ao cinema ver como qualquer fã leal da saga vai, assim como vou ao cinema ver o Star Wars todos quando eles vierem. Em 3D para o cinema. Se eles fizessem um Aladdin em 3D, aí é que eu estava lá da primeira hora, na primeira sessão. Não. O Rei Leão sim, o Aladdin não. Com a letra das canções e tudo. Isso é que era grande. Com momento karaoke no cinema. Sim. Mas continuo a achar que o Alien é bem melhor que o Alien. Pá, eu sinceramente digo, eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Estão ambos na minha lista de filmes preferidos. Mas eu sinceramente digo-te, eu como gosto mais de suspense, eu, apesar de muitas pessoas a não gostarem, eu adoro o Panic Room, que é um filme que é todo baseado em suspense. Basicamente, é a minha coisa, eu gosto mais de coisa. Eu adoro quando o Peter Jackson começa a fazer assim, tipo, cenas de suspense, por exemplo, aquela cena no Lovely Bones em que está o pedófilo no andar de baixo e está a miúda no andar de cima e Sim. A miúda percebe que o pedófilo está lá em baixo e tenta fechar aquilo com o menor dos cuidados e existe um grande close-up da cara do outro e um grande close-up dos dedos a tentar achar aquilo e de repente aquilo assim tipo PEC! Tipo, oh não! Oh crap! Por acaso o Lovely Bones é grande filme. Gostei bastante daquilo, nunca li o livro. E pá, eu sinceramente digo-te, eu não acho que seja assim um grande filme. Acho que seja melhor realizado do que propriamente um grande filme. Tem boas interpretações. O Stanley Tucci faz um bom trabalho. Sim, está bem, ok. Soares e... como é que ela se chama? Saoirse Ronan. Saoirse. Acho que é Soares. Soares? Patrick Soares? Mário Soares. Também. Se fores à Wikipédia, tens lá aquela pronúncia, aquela forma como se pronuncia. Sim. Mas pronto, vamos passar às 3 da semana? Yep. Vamos passar. Temos um feriado esta semana, temos um pretexto para ir ao cinema. Ahá! Ou temos um pretexto para ficar em casa a trabalhar porque é a última parte do semestre e temos testes. Mas não vamos ao cinema. Pronto, então vais-me dizer o que é que queres ir ver esta semana. O que é que não podes ir ver esta semana, mas vais guardar para ver na próxima. Se tens cara de quem gosta do Gato das Botas. Epá, eu já fui ver o Gato das Botas. Ah, pois foi, não parece release. Tu foste ao visionamento de imprensa. Sim. Oh, mas olha, o que eu iria ver neste 1 de dezembro seria o Anónimo. Eu não sei o que é de pensar desse filme, sinceramente. Epá, eu sinceramente digo-te. Existem pessoas que adoram o filme e existem outras pessoas que odeiam, mas é porque o filme atropela a história. Mas eu assim, tipo, raios, é o Roland Emmerich. O que é que estavam à espera? A mim assusta-me a ideia de um filme do Roland Emmerich em que a ideia não é arrebentar com o mundo no fim. O mundo não acaba ou que não há uma destruição qualquer. Mas é precisamente aí que está o interesse. Muita gente diz que é o primeiro filme a sério que ele faz e que para um filme a sério que está bastante bom. Epá, e sinceramente dito, o Roland Emmerich a tentar fazer um filme sobre história, mesmo que seja uma porcaria desgraçada, vai ser hiper divertido. Divertido não seria a palavra que eu usaria. Epá, meu Deus! Esquisito, talvez. Não te preocupes se isto correr mal, tens sempre o dia da Independência 2. Que esse sim vai correr bem, de certeza. Oh, joy! Vai ser bom. O primeiro foi bom. Quer dizer... O primeiro passa sempre no dia da Independência dos Estados Unidos, apesar de cá em Portugal não ligámos nenhuma a essa data. A TV insiste. Acho que é a TV sim. Que tem os direitos. Insiste a TV passar. Se fosse aqui em Portugal, seria o dia 1 de dezembro. Que vai acabar. É um dos feriados que vai ser posto de parte. Yep. Isso é que é chato. Os dois feriados de dezembro dão sempre muito jeito. Sim, mas os dois feriados de dezembro vão acabar. Passando ao resto das estreias. Outra estreia que eu sei que tu viste, Pedro, foi o Buried, enterrado com o Ryan... Como é que ele se chama? Ryan não é Gosling. Com o Deadpool. Com o Deadpool, sim. Eu já fui ver o Buried, enterrado, no visionamento de imprensa. Achei o filme parecido com 127 horas. Calma, 127 horas na medida em que, pronto, é logicamente parecido porque estás sempre a acompanhar a minha personagem durante o filme todo e eles estão ali numa situação um bocado chata. Nem é um bocado chata, mas pronto. Um gajo está dentro do caixão, está melhor do que um gajo está com o braço todo queimadinho, mas pronto. Isso é debatível, mas continua. Exatamente. E eu sinceramente eu gostei mais do Buried, enterrado, do que do 127 horas. Até agora, tu já viste o filme? Já vi. Até agora acho que é um dos melhores filmes do ano. Acho que o final é bastante bem conseguido. Não vou spoiler, não vou dizer o que acontece, mas gostei muito do final e acho que foi uma agradável surpresa. Pá, é sinceramente dito. Todo o filme do Buried acaba por cair no... como é que se chama? Ryan Reynolds, acabámos de descobrir. Sim. Deadpool, Lanterna Verde. Eu não quero falar desse filme. Eu não vi, mas sou a ser não, muito, não muito mal. Lanterna Verde não é tão mal como toda a gente diz. É sim, senhor. Não é, não. Mas é, continua. Pois. Ok. Estava a falar do quê? Estavas a falar do Buried. Sim, está bem. Ok, estava a falar do Buried, mas eu tinha começado a fazer um raciocínio que era inteligente e agora esqueci-me dele. Já sei. Basicamente aquilo acaba por cair em niilismo de pacotilha. É dizer, o mundo é absurdo e não sei quantos mais. E assim, tipo, opá. O mundo é absurdo. Sim, está bem, ok, mas existem filmes niilistas que são brutais. Por exemplo, o Match Point. Não é, quer dizer, não é essa coisa em que basicamente tudo o que se passa tudo o que se passa durante o filme é que o tipo tem rede no Afeganistão. Ai, tem não rede vais dizer telemóvel. Que embirras com isso, pelo amor de Deus. Epá, eu se estivesse lá, sairia imediatamente. Se eu tenho rede de telemóvel, não terias estado de tempo. 80 minutos, a coisa. Tenho rede de telemóvel no meio do Afeganistão. Vamos só deixar aqui uma coisa clara. Rede de telemóvel não é a mesma coisa que uma pá. Pois. Como é que tu saías de um caixão? Pronto, quanto muito eu percebo o argumento de que estás relativamente perto da superfície. Sim, está bem. Assim está bem, ok, mas raios. Tendo em conta que... Isto não é como no Kill Bill, em que ela parte em que consegues partir o caixão com o punho e sabes a escalar as redes. Mas é que, não há... essa parte é muito questionável. Não. Mas é que não há qualquer problema. Então o caixão acaba por se partir. Olha que sorte, já viste? A terra aqui tem em cima, hein? E o ar a desaparecer. Bom. Opa, eu já vi episódios dos Caçadores de Mitos em que eles testaram essa teoria do Kill Bill. Se conseguires partir o caixão por dentro e sair, e se como podes imaginar, é completamente busted. Epá, está bem, nem ok. Nem com barbequim, nem com martelo. Mas uma coisa é por debaixo de 7 metros de terra, outra coisa é 30 centímetros de terra. Não interessa. Uma coisa é neve, outra coisa é terra. Mas pegando naquilo que eu disse na comparação com 127 horas, tu gostaste mais de 127 horas, não é? Eu adorei 127 horas. Eu achei um bocado decepcionante. Eu gostei mais do Buried, do enterrado. Realmente achei que o ritmo era melhor, achei que a história era mais interessante também, apesar de não ser baseada em fatos reais. Mas pronto, vamos passar à próxima. A não ser, não vamos passar à próxima, que o Tiago também já viu o filme e nem o deixámos falar. Mas eu gostei do Buried. Foi-me agradável. Competente. Um filme porreiro. Sóbrio. Sim, também. É um filme sóbrio, Pedro. Um filme de Timothy Dalton. Acho que 127 horas é um filme bastante superior. Isto é a minha opinião. Sim. Fazemos agora mais um. Eu também acho que 127 horas é... Não tem comparação. Talvez não. Fazemos mais um pequeno intervalo. A seguir vamos ter passatempo, portanto fiquem por aí. Be E estamos de volta. Vamos então ao nosso passatempo. Esta semana temos para oferecer um DVD do filme Stay, com Ryan Gosling, com Ewan McGregor e com Naomi Watts. Filme realizado por Mark Forster, sobre um psiquiatra que tenta impedir um dos seus pacientes de cometer suicídio e que acaba por perder a meada à realidade em que vive. Para ganharem este DVD só têm que nos responder nos comentários do nosso site em cinema.ist.utl.pt qual é a vossa personagem favorita de Ewan McGregor e em que filme. E nós escolhemos. E vocês ganham um DVD. É o Obi-Wan, como é óbvio. Epá, eu sinceramente é o Ghostwriter. Ou o tipo do... Trainspotting. Sim, também pode ser. Mas eu estava mais a pensar no tipo do Moulin Rouge. Ai, não. Ei, posso, por amor tu lembraste. Deus. Sim. Só para te dizer, o Moulin Rouge é a razão pela qual eu gosto de filmes. Os musicais não são bons. Não. O Moulin Rouge é a razão pela qual eu gosto de filmes. O Moulin Rouge é a razão pela qual eu estou aqui. No técnico, a estudar engenharia. Não, aqui a fazer o programa convosco. Não, musicais, pronto. A sério. Uau. Bem, fala-nos lá das últimas estreias, António. Epá, isto aqui é uma estreia que foi há milénios, mas eu tenho de fazer coisa. Eu posso fazer um rant? Podes, então não podes, estão então, um país o programa é teu, estás a pedir autorização, ok. Não, é que isto aqui vai demorar um bocadinho de tempo, não vai ser muito, mas eu... Eu tenho tanta raiva. Eu estou traumatizado com este filme. Este filme enerva-me, estás a perceber? Tinha-me aconselhado a vê-lo. Tinha-me tido boas críticas no Time Out e no Empire Portugal. O que significava que não ia ser uma coisa excelente. Não seria como uma coisa passável. Mas os críticos em Portugal já têm um bocado a mania de empolar aquilo que seja cinema europeu, mesmo que seja uma porcaria. Mas, sobretudo, o raio do filme está há 21 semanas no Corte Inglês. 21! E que filme é esse? Pequenas Mentiras entre Amigos. Isto são 5 meses. 5 meses. Estás a ver os filmes que passaram há 5 meses? O X-Men no início, o Transformers 3, o Harry Potter 8. Onde é que eles já vão em vendas de DVD? Quer dizer, eu pensei, espera lá, o que é que raio que está a fazer este sucesso? E fui ver. Eu quero as minhas 2 horas e meia de volta. É um filme tão secante. Também é culpado de ser piroso e pretencioso, mas... Estás a ver quando é que tu és convidado para casa de amigos e eles... E essas bestas amorais, não têm outro nome, te mostram fotografias de férias em que se divertiram imenso e foram para a neve e para a praia e tiveram tempo da vida deles enquanto tu passaste na tua santa terrinha. Isso é este filme. Aliás, existe um momento em que eles se põem a ver filmes do ano passado das férias deles. Deus! Meu Deus! Que raio! O filme começa com o Jean Dujardin, com o artista que vai estrear dentro daqui a pouco tempo. Está na calha para substituir o Mathieu Amalric com o ator francês Maisin a ser atropelado em Paris e ficar mais desfeito que um iogurte. E os amigos dele vão ter ao hospital e dizem-lhe: está bem, temos pena que estejas a definhar, mas nós vamos passar umas férias para bordéis, adeus! E vocês pensam, então uma data de neuróticos numa casa não é divertido? Não é! É mais deprimente que o Estoril Sol, que o novo Estoril Sol! Isto aqui é uma piada para a Adriana, porque ela não veio hoje. Há umas histórias de amor que pessoas como... Como nós nunca vimos mais gordas entre as personagens que só nos são reveladas a passagem dos 2/3 de filme. Para quê? Para quê receber um choque momentâneo e perceber em retrospectiva que a pessoa X se comportou da maneira Y com a pessoa Z? Se nós tivéssemos a história desde o início, tudo tinha sido mais claro e muito mais interessante. Se quiser, a gente vai te puxar um copo de água, tem calma. Ou um cigarro. Ou um cigarro também. Mas assim é que são as verdadeiras emoções. Eu estou a citar, mas assim é que são as verdadeiras emoções. Isto é uma das luminárias que estava na fila atrás de mim. É que até os nus têm pouca qualidade. Normalmente quando querem arranjar audiência de filme caro na Europa, que são os mais de inimigos, temos a mania de pôr nus. Ora, a cena do nu do François Cluzet é um quinquagenário falhote. Filhos, vocês não seguem isto todos. Vocês têm a Marion Cotillard no filme. Por Deus, usem-na. O que é que me interessa ver o rabo do Cluzet? E no fim, o tipo atropelado morre e ficam todos tristes porque preferiam andar de banana a andar de companhia, a fazer companhia, tipo, morreu mais sozinho que o número 1 perdido nos fundinhos do hospital. Mas eles redimem-se e vão ao funeral e ficam todos contentes por terem prestado uma sentida homenagem ao seu falecido amigo. O morto deve estar contentíssimo. Epá, obrigado. Deixaram-me meio morto, desfigurado e abandonado a agonizar em Paris enquanto vocês vieram falar para o Atlântico, Laurória Pevide e fazer churrascos. Mas agora vem ao funeral, choram que nas madalenas e abraçam todos felizes e redimidos. Ah, que grandes amigos. Senta hipocrisia. Isto é um dos piores filmes do ano. Peço desculpa, eu não consigo. Eu nem sequer consigo acabar de ler aquilo que eu tinha. Era só mais um parágrafo, mas não. Só o pensamento é: Só para saber pensar outra vez naquele filme é demais. Não te preocupes, que para a semana vais ter que pensar nele outra vez. Quando a Adriana estiver cá, vamos falar certamente disso. Vamos, não, que eu não estou cá. Vocês falam certamente disso. Eu duvido que a Adriana tenha gostado disso. Eu duvido que a Adriana tenha gostado disso. Vamos ter um espetáculo de António, Adriana e as Paristetes. Calhou mesmo bem com o fim da música. Exatamente. Eu não me revoltei assim tanto com o Imortais como tu com esse filme. Não. Não sinto assim tantas emoções, nem. Sim. Nem fiquei assim tão François chateado. Canet, aquele francês da praia, um dia eu hei de ser grande o suficiente para ir lhe dar porrada. Mas eu vi o Imortais e é um filme fantástico. Quer dizer, é um filme fantástico visualmente. Viste o remake do Clash of the Titans? Sim, vi. Viste o 300? Vi. Agora imagina que o metes numa misturadora, metes os dois, sim, trituras aquilo tudo, uhum, e obtens um produto. Isso é o Imortais. E é bom naquilo que faz. Tem ação boa, tem efeitos espetaculares, tem um estilo próprio. Tem tudo o que é preciso para passar uma hora e meia como deve ser. Sim, mas quer dizer, estás a falar de um filme do Tarsum. Um filme do Tarsum, mesmo que seja uma porcaria, tem sempre grande panache visual. O que é que tu queres? Se o argumento fosse tão bom como o panache visual, é que era melhor. Porque aquilo, a história é mesmo fraquinho. Ok. Mas de resto compensa. Mickey Rourke que está a começar a transformar num... a fazer com um ego demasiado grande em Hollywood. O que é que aconteceu para o Mickey Rourke? Fui dizer mal do gajo do Iron Man, do realizador. John Favreau. Sim, o que é que aconteceu? Epá, ele está amado em prima dona, de uma maneira. Eu não percebi, eu tenho o John Favreau, eu acho que o gajo é igual ao Favreau que ele faz no Iron Man, assim, um gajo afável e porreiro e tal. É um tipo porreiro, é aquele tipo quando tu precisas de fazer um filme, é bem capaz de te ajudar e faz um papelito e tal. O gajo é um gajo porreiro. Mas o Mickey Rourke está de facto armado em prima dona e chegou ao ponto de... eu tenho que ter um grande papel, tenho que deixar dar mais faces e mais dimensões à minha personagem, eu fiz um trabalho de meses para conseguir ter este destaque russo, porque é que vocês não me deixam usar estas cenas? E o gajo ficou chateado de fazer durante 3 meses, ir para uma prisão e tudo para ganhar estofo, vá lá, para fazer aquele personagem, e depois, sim, quando chegou a edição do filme, já tiraram quase todas as cenas dele e deixaram só a parte que faziam um vivão Disney, vá lá, naquele filme. E o gajo ficou chateado. Eu até percebo a parte dele, só que ele tem que entender que está num filme, foi pago, exatamente, para isso. E a decisão final não é dele, mas pronto. Por isso, sim, por isso é que ele não é produtor, é só ator. Sim, está bem, ok. Mas quer dizer, também vamos lá a reparar que o Mickey Rourke e essa coisa toda de prima dona, o tipo teve muito na moda baixo desde o 9 semanas e meia até ao Sin City. Quer dizer, aquilo foi uma tristeza. Ou fazia filmes que eram quase porno, ou então estava a entrar em filmes de ação da treta, como o Double Team. Double Team é fixe. Não tão bom como o Demolition Man, talvez. O Double Team é fixe quando tens 12 anos. Depois, sim, tu vês outra vez. O Demolition Man continua a ser bom hoje, pá. Por acaso continua. Sim, tu consegues escapar de uma explosão com um tigre e não sei quantos mais por trás de uma lata daqueles distribuidores de Coca-Colas. Por favor. O Indiana Jones meteu-se dentro de um frigorífico para explodir. Podemos não falar nisso. Isso foi uma ideia de Spielberg. Eu estive a ler no The Empire, é uma ideia de Spielberg. E já agora... Não me digas isso. É verdade. E já agora, essa coisa toda do frigorífico e não sei quantos mais. O tipo, no primeiro Indiana Jones, vai arrastar por uma estrada de cascalho. Tinhas velho. Atrás da coisa. Ele não tinha nada. Eu, a partir daí, eu acredito que ele tenha sobrevivido à explosão nuclear. Mais? Mas mais alguma coisa para falar? Pá, podemos falar do... A Dangerous Method, mas não terá assim tanta piada, tendo em conta que a Adriana vai para a semana. Então vamos guardar isso para a semana. Vamos deixar o nosso programa por aqui. E... para esta semana ficou. Ok. Está bem. Pronto. Até para a semana, Pedro. Até para a semana, António. Até para a semana. O que é que foi que nós temos de música? Temos o Rocky Horror Picture Show. Haha, science fiction. Fiquem lá. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something was got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Feature, picture show in the back row.